إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Por certo, teu Senhor decidirá entre eles no dia da ressurreição naquilo que discrepavam. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. E não lhe são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles, por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais. Então não ouvem eles a exortação de Alá? أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. E não viram que nós conduzimos a água à terra árida e com ela fazemos sair searas de que seus rebanhos comem e eles mesmos? Então, não enxergam? ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. E dizem, quando será esta sentença, se sois verídicos? قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. Dize, no dia da sentença, não beneficiará aos que renegam a fé sua crença, nem se lhes concederá dilação. Então dá-lhes de ombros e espera. Por certo, eles também estão esperando.